dura que cai na árvore deixa o engaço. Eu também, quando morrer, quero deixar o que eu faço. Vou deixar minhas modinhas todas feitas no que eu fiz fracasso. Vou deixar moda sentida de amor, de beijos e abraços. Falando da minha vida, vou contar esse pedaço. Já quiseram me matar por inveja com um balaço. Eu sou que nem boiarisco, não sai do mato pra não cair. Meu peito não tem cansaço. Meu ranchinho é pequenino, nele não tem muito espaço. As paredes são de taipa misturada com bagaço. A minha cama é de couro dos bichos que eu mesmo caço. Rancho puro sertanejo, mas ele é meu. Não tem ferro, não tem ar.